A Antena 1 apoia a candidatura do Fado a Património Cultural e Material da Humanidade. A caminho de Bali, hoje a equipa da Antena 1 termina a visita ao bairro português de Malaca, que também foi considerado Património da Unesco, com a repórter Cláudia Almeida esta manhã, assinalando então esse final de visita, Cláudia. Meio da praça a mais de 10 mil quilómetros de Portugal, praça onde estão os verdadeiros heróis do mar português. Um punhado de homens que mantêm viva a memória de uma fortaleza que já não existe há mais de 400 anos, mas cuja Porta de Santiago continua a ser um dos principais ex-libris turísticos aqui de Malaca. O forte foi fundado por Afonso de Albuquerque, depois de aqui ter chegado em 1511. Um punhado de homens que continua a viver nesta comunidade portuguesa de Malacas, homens, mulheres e crianças que preservam uma língua portuguesa que em Portugal se tem dificuldade em compreender. Um punhado de bravos portugueses que prosseguem a luta contra o esquecimento, apesar de os marinheiros de Malaca não estarem inscritos na lista oficial do mundo onde ainda se fala português. Pedro Gomes, Michael Banerjee, Papa Joe, George Ovary, George Alcântara e Noel Félix são os guardiões de um templo lendário, de uma história que se continua a efabular sobre homens e mulheres que, ao falarem português em Malaca, há 500 anos, fizeram nascer um fado hoje vivo e com muita saudade dentro, o Fado Português de Malaca. Despedimos-nos de Malaca hoje, amanhã, se tudo correr conforme o previsto, já estaremos em Bali.